04 no solo, aos 47. Ao livrar, chame o solo 1219. Livrar 219, boa noite, 04. Solo Salvador, é o gol 1804. Gol 1804, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, gol 1804. Bom dia, 3153, acima de identificação, desse é o nível 050, vigilância, chegada bom. Identificou, pode voar na proa. Bom, 3153. Bom, obrigado. Gol no 607, vista 2000 pés, autorizada final do ILS, foi reporte estabilizado, localizador. 2000, reportará ILS, gol 1607. Volume 7.5, desça 4 por 10, ajuste 1013. 4.013. Abra 6570. Preparação para sequenciamento. Curva esquerda para o 01. Esquerda para o 15. Limite essa foi o curso localizador. Nesta sua lista 3000 pés, 1013 no ajuste. Próximo, direito localizador. Autorizada para 3000 pés, 6570. Autorizada para 3000. Desça 2 e o pé sem restrições em pelo, ajuste 1013, reporte estabilizado, localizador. Voo 715. Seja. 2013, autorizado final do ILS, reporte estabilizado. 2013, reporte estabilizado, 7900. Sem restrições em pelo, no 715. A Ok. Salvador, o Tantra e Zuno 71 pro Tivex, tá na mesa? Zuno 71, portal 62, é livre de acionar, reporta tanques. Parata, 3171, táxi. Tivex, reporta tanques. Bom dia, 1897, eu tenho identificação, detão nível 060, Tilão, chegada bom. Apartamento 570, fica duas indicadas, 2109. É 202, né? Proa de Duna. Proa de Duna, 97 nós temos. Habilidade LS com 1607. No 607, complete a aproximação, chama a torre 1118, decimal 95, bom pouso. 395, obrigado. Torre Salvador com 1607. T07, prossiga. T0 final vai passar em Serra, baixada e travada. Ambiente, tráfego avistado, ajuste padrão e pouso autorizado. Não no zero, vento 020 graus com 3 nós. E pouso, voo na 607. Caminha 570, prossegue na descida no Glide 2LA. Tá seguindo o Glide 37, tá bom? Tá postando 12 horas, 8 minutos. 7, 570. localizado ao 6570. 6570, reduza 1709, chama 2018.9, composto. 295, volta. 1715, torre 1895, composto. Estabilizou 1795. Torre 1895, bom dia, composto. 295, obrigado. 3132, me faz permissões em pelo ajuste 1013. 1013, direto para 2003, 1003. Torre de Salvador, bom dia, gol 1795, passou externo baixado e travado. Bom dia, gol 1795, aguarde autorização de pouso, ajuste padrão. Ok. T225, 3 horas e meia na autonomia, alterno galeão para táxi. São 3171, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 1013, um bom voo. Gente, parte Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, boa na 607. Boa no 607, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. 039. 797, na centro. Fox 6570, foi observado aqui que a pista está um pouco de onda parcialmente molhada, a partir aqui do primeiro terço. Fique atento, aguarde autorização de pouso. 6570. No 5, no solo 00, libera a direita, 1219. Direita, 219. Na 3153, vai na proa de dono, autorizado final do ILS 23. Direto dono, 3153. 6570, pouso autorizado lá no 0, vento 40 graus, 3 nós. 7, pouso 6570. Salvador, bom dia, gol 1795, livrou. 1795, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Estou portão 09. Alibera 6570 no solo 02. Alibera à direita, chame o solo 129. Para a direita 129, assistente. Oi Salvador, muito bom dia, tá 3171, quanto espera da 10, pronto? Tá 3171, na linha e manter a 10, bom dia. A linha manter a 10, 3171. Chamou o backup? Sei que tá um pouquinho cedo, mas vamos ficar na escuta aí pra você quiser. E por gentileza, confirma a subida para esse estranho. Frente a bolsa, o plano Galeão 360, copia? Copio. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leber, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5060 no transponder. 360, decola 10, direita da AEL, Leber Bridge, conforme do 10. 198.0.6. Fala Salvador, bom dia, para carro 6570, livrou da Sec2 na sua escuta. Poxa, né, 62 no 1, correto, portão 1 no 1, chama pronto para o chumbé de acionamento. Tá, Mariano, obrigado. Lápis 6570, bom dia, tanque via Alfa, aquilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa, aquilo, para o parte 3, atenta ao sinalizador, para carro 6570, obrigado. Salvador, muito bom dia, da 3890, centro de informação ECO, autorização, Recife, nível 330. A pista 10 está molhada devido à chuva recente, chuva leve. No momento não chove sobre o campo. Ajuste 10-13, padrão. Aguarde autorização, tá 3153. Aguardando a autorização de volta 3153. 9.8 e aciona 5052 no transponder. Tá 3890, pista autorizada, Recife, nível 330. Decola da pista 10, curva esquerda, Pucajama, Aracaju, Aperu 58, conforme. Controle 199.8, o transponder 5052, pista 3890. São 3290, correto, portão 2, chama pronto para o espécimeamento. A 3153, pouso autorizado, 10. Vento 40 graus com 4 nós. Autorizado, pouso 10, 3153. Azul 4069, bom dia. Informação eco, confere. Campinas, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5055 no transponder. Campinas, 340, 10, direita da AEL, Leda Bridge, pêndulo 16 e conforme a rota. 198 controle, 5055 no transponder. Azul 4069, correto, confirmando, portão 0103. Uno. Gente, 01, chama pronto para o SPEC, pelo menos. Salvador, bom dia, Azul 4047, informação é do 1897. 1897, chame torre 1198, 95, bom posto. 1895, salvo, bom dia, bom trabalho, 1897. 7, bom dia. Bom dia, voo 1897. Aguarde autorização de pouso. Pista molhada devido à chuva recente. Senhor número 2 para o pouso. E o ajuste é padrão. Mili 13 na sua escuta, senhor, 1897. Azul 4040, correto, portão 3, chama o plano para o chumbé de acionamento. Titan 3153 no solo 08, direita 1219, solo. 219, obrigado, cara, daqui a pouco. Salvador, bom dia, 3153. Então, 3153, bom dia, táxi lento via Alfa, mantenha a posição de sua táxi 6 Juliette, aguardando a liberação do gate. Táxi via Alfa, mantenha a posição de Juliette, aguarda o gate, 3153. Quilo Delta desça 2.000 pés na proa de Tuna, ajuste 1013, reporte estabilizado, localizador. Voo no 897 no solo ao 10, chame o solo 1219. Voo 897, bom dia, prossegue o táxi via Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3 e reporta para ingresso no pátio principal. Ok, Alfa, Kilo, pátio 3, e tomará para ingresso no principal, voo 897. Então, 3153 já mantém a posição de sua táxi Juliette aguardando a liberação do gate, portão previsto a 02. Tá mantendo, será que não consegue coordenar outro não? Ainda tá com o finger acoplado, sei, não tem ninguém. O filme foi, a infraero acabou de coordenar com a gente que irá aguardar o portão 02 mesmo, ok? É, tá bom, a gente vai tentar falar aqui com a companhia, ver se consegue, porque a aeronave lá no 2 tá até com o finger ainda. Chamo Centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 25, obrigado, bom dia, senhor. 804, bom dia, só um instante, copo Galeão, prepara a saída da Dael e da Bridge, aguardando. Claro, aguardando, Dael. Leda Bridge. Leda Bridge. O TAM 3890 no portão 02 na escuta de solo. TAM 3890 na escuta. Prossiga, TAM 3890. Por gentileza, o estimado para início pushback acionamento? Mais 3 minutos, estimado. Sente. No 897, ingressa Juliette, portão 612. Juliette 612, boa noite, 897. Bom, excepcional, bom trabalho. Botão 3153, na escuta? Prossiga. Coordenamos novamente com o infraero e irá aguardar mesmo, ok? De acordo com a companhia, com o infraero irá aguardar o 02. A aeronave já presta a iniciar o pushback no 02. 3153. Corre, o TAM 3290 para pushback. TAM 3890 autorizado, reporta táxi. Para táxi. Voo no 804, pronto, copa, Galeão 360. Prossiga. Autorizado, Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5057 no transponder. Então, foi autorizado 360, da AEL, Leda, após Bridge, da Pêsulo 10 19.8 e transponder 5057, gol no 804. Gol no 804, correto, portão 8, chama pronto para o pushback acionamento. Chama nada, obrigado. Será que o Delta foi na proa de Simbra, direção no 1710, reporte estabilizado, localizador. Com 3, assim que a nave da companhia liberada do setor, pode prosseguir, Juliette 02, ok? É, 31, com 3, fazendo a nave, Juliette 02. Tá 3890, 1 na 61 a bordo, 0252, internet da Natal, pra verdade. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste 1014, agora um bom voo, então 3890. 0014, via Índia Alfa, ponto de espera Torre 895, obrigado, bom dia. Torre, 11895, bom pouso, Serra Kilo Delta. 295, bom, até daqui a pouco. Corre, Salvador, bom dia, papapá, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, bom dia. Prossegue pra pouso na 10 ou vai modificar e prosseguir pra 17? Não, 10 mesmo, senhor. Ok, então o tráfego já avistado, o ajuste é 10 no 4, pista molhada, o vento 30 graus com 3 nós, pouso autorizado, não no 0, Serra Kilo Delta. Kilo Delta, muito obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5071 no transponto. Autorizado 360 conforme, decola no 0, curva direita da AEL, Leda bridge, 19.8, 5071, voo no 607. Bom, nome é 07, correto, portão 5, chama pronto, pushback, acionamento. Separar. Chaner 6211, portão 11, no livre acionar, reporta táxi. Chamará para o táxi, tá? Azul 4040 autorizado, reporta táxi. Salvador, bom dia, TAN 3890, ponto espera pista 90, pronto. Bom dia, TAN 3890, após o feno, alinhar e manter a 10. Após o feno, alinhar e manter a 10, TAN 3890. Tanta 2153, prossiga. Tanta de prevista pro Galeão? Da Elia da Bride. Elia da Bride, obrigado. Serra Kilo Delta no solo aos 23. Chame o solo 1219 ao livrar a pista. 1219 ao livrar. Solo azul 4069, posição 1 para o Pastel. Azul 4069, não me escuta aguardando. Aeronave da companhia já no push no 03 e uma segunda aeronave da Avianca no 111. Também não puxa, vão estar com a retaguarda, ok? Não me escuta aguardando. Ah, 3890. Aguardando. Serra Kilo Delta, bom dia. Confirmou o pátio de destino? Inicialmente, táxi via Alfa, mantém a posição na entrada do pátio 3, via táxi Kilo, aguardando instruções para a gente resolver coordenar com a infra. Para o táxi estacionário 6211, estamos com 119 a bordo, a nossa alternativa é Guarulhos, 340. Estacionário 6211, no táxi via pátio principal, Indy Alfa, seguindo a aeronave da Azul, finalizando o push no Travel 04, ponto espera torre 118.95, ajuste 1014. Tan 3890 decolado aos 25, chame o controle 119 decimal 8. 9 decimal 8, tá 389. Dia contato cadastro planível 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, tá 3890, estendendo para o 330. Torre 118 decimal 95, ajuste 1014, agora um bom voo. Sierra Kilo Delta vai ingressar via Kilo, pátio 3, aguardando o balizador, o fiscal do pátio 3 já caminha, ok? Tan 3517, bom dia. Informação Foxtrot, só o Stat Copa Brasília 380 pré-aprovado. Prepare a saída da árvore, Alefa aguardando. Tan 3517, só o Stat Copa Brasília para essa informação, se possível. Livre. De graça. Através do meia dúzia, após a mesma, livre acionar a reporta ataque. Bom dia, Azul 4040, decolagem autorizada, Leona 0, vento 30 graus com 3 nós. No 642, confirmando o Recife 390. Confirmo, bola 642. Só o stand copy número 2, prepare a saída Pucajamoracaju, aguardando o copy. Pucaracaju, Pucajamoracaju, né, tá tudo bem. Paulo Salvador, bom dia, o trip 55 no 4, ciente da informação Foxtrot, para autorização Aracaju, se possível, nível 170. Só o stand de coordenação e copy é 170, prepare a saída Pucajamoracaju, aguardando, é o terceiro para copy, o trip 55 no 4. 55 no 4, prepara Puca, Jama, Aracaju, é o terceiro para copy. Se possível, se é para coordenar a saída Coral? Desculpa, é Conde? Sim, coordenação Conde, só abaixo do 130. É, solicita algum nível abaixo do 130, permanece no 70. Vamos manter a Pocajama, então, Aracaju no 170, obrigado. Sim, escutando 3597, não escuta? Tem pré-aprovado o nível 300 para Brasília. Copia, aguarda a coordenação. Copia. Autorizado então Brasília, nível 300. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da, no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta Brasil 17, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5072 no transponder. Da 10 com o vetor batido, da Arbor, direção Eletro, CCT no número 17. Controle 598, apenas 5072, CAM 3597, correto, portão 4, chama pronto para o pushback, funcionamento. Gol 642, pronto, copo? Prossiga, gol 642, prossiga. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 119.8 e aciona 5067 no transponder. Salvador de Pátria, azul 4040. Brasil passing 1300 feet. Azul 4040, good morning, radar contact on takeoff, climbing flight level 340, dial departure. Okay, dial departure, climbing flight level 340, Azul 4040. Clear direct to dial, sir. Clear dial, thank you, Azul 4040. Dial 329, reaction, and Recife 125, decimal 45, bom voo. 125, Wow. Wow. Federal 9970, desce 2000 pés, sem restrições, ajuste 1014, reforço o localizador, localização. 2014, Federal 9970. Só mais um instantinho para a decolagem, teve ideia na nave da Azul aí, decolou também no mesmo desafio de subida. Na 6211, decolagem autorizada da 10. O vento 50 graus com 4 nós. Para o táxi com 119 que eu vi, altera Ribeirão Preto, 4 horas e 30 de altura no Rio, Azul 4069. Azul 4069, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118.95, ajuste 1014, um bom voo. 1014, Índia Alfa, 1895, obrigado, bom dia, Azul 4069. Passa o pensamento da 3, 5, 9, 10. 3597, só um instante para iniciar, aeronave da Gol finalizando o push no 08, vai taxiar a retaguarda, não me escuta aguardando. Controle, bom dia, aeronave 6219, decolou o cidadão. Janai 6219, bom dia, contato radar, Tubal 360, saída da El. 360, pode voar direto da El, lembra? Da El, autorizado, 6219. Azul 4069, alinhar IMAT, A10. Alinha IMAT em 10, Azul 4069. Alô, 642210, puxa o botão de canal. Alô, 642, coordenando com a equipe de solo, aeronave da companhia finalizando o push no 08, após a mesma iniciar o táxi, livre acionar a porta táxi. Após o mesmo iniciar o táxi aí da 08, o gol no 642 no coordenador da equipe de solo, puxa o deck no coordenador. Alô, gol 1995, Gol no 7-5, número 2 para a Copa, prepara a saída da árvore, Alefa aguardando. Solo gol 1804, pronto para o táxi. 130 a bordo, autonomia 0340, alternativa Campinas. Gol no 804, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1014, bom voo. 1014, Alpha. Ponto de espera da 10, chamando 1895, grato, gol no 804. Então 3597, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol, a retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Aguarda a passagem da aeronave da Gol, a retaguarda, posso ter que tiver acionamento, até 557. Trip 5514, pronto, cópia? Pronto, cópia, 5514. Autorizado Aracaju, nível 170, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 1, 19.8 e aciona 5074 no transponder. Trip 5514, autorizado Aracaju, 170, decola da 10, curva esquerda após na saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle de saída 119.80 e o transponder 5074. Trip 5514 correto, parte 3, já porta pronto para o expeccionamento. Portaremos no parte 3. 040, call now, receive center frequency 125.1, if unable 133.25, good day, sir. Ok, 125.1, if unable 133.25, 240.40. Padério! É autorizado, 607. Gol no 715, pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Peslu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5075 no transponder. Volume 715 correto, portão 9, chama pronto para o expeccionamento. Solo, Volume 648 para ataque, rumo 36 a bordo, Salvador, 03 horas, 3-4, bebê. Minha dúzia, aguardando instruções para prosseguir. Já através do meu aviso, eu vou no 642. Oi, eu vou no 804, bom dia. 804, 4, bom dia. Autorizado alinhar e manter a 1-0. Ali mantém 1-0, gol 804. Passarei do 2223, transfere, mantém 180, com a informação, estamos pronto, vou na proa de bomba. Passarei do 2223, assim, a identificação, quando o piloto livre descida ao nível 050, reporte livrando 180. Ficou autorizado 050, vai botar levando para o 2223. Gol no 642, vai seguir como número 2 no táxi, seguindo a aeronave da TAM, finalizando o push no través do 04. No ponto de espera, chama a torre em 118.95, ajuste 1014, um bom voo. 1014, Chanel 6211, centro Recife, agora 125 decimal, bom voo. 125 decimal? 10, bom voo. 2510, obrigado, bom dia. Sua tratada está 357 com 1.0 moto, para trazer até na campanha. 3597, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 118.95, ajuste 1014, bom voo. Alfa, localizador, Sideral 9970. 9970, chame torre 118.95, bom voo. 189, bom dia. 95. 95, 2-95. Controle Salvador, eu vou no 804, bom dia. Bom dia, contato radar, 360, saída da EL, vou no 804. 360 da EL, vou no 804. E aguarde autorização de pouso, pista 1-0, molhada, o ajuste é 1-0 no 4. 14, baixo travado, aguardando a pista Sideral 9970, tente molhada. 7, obrigado, bom trabalho. Espera pronto, 3597. 118.95. Opa, perdão. 3517, mantenha o ponto de espera. O Sideral 9970, avistado, tá livre o pouso na 1-0. O vento é 50 graus com meia dúzia nós. 50 com 612, livre pouso, está embaixo travado, Sideral 9970. 8897, bom dia. Informação em curso Foxtrot, Confins 360, copia. Autorizado Confins, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5102 no transponder. Tá 357, alinhar e manter a 10. Azul 4069, chame Recife, 125, décima 1, bom voo. Recife 125, 1, bom dia, obrigado, Azul 4069.